graus com 190 nós. Temperatura de colagem, 967. Tá Bravo que Luiz, tá pronto? Bravo que Luiz, que autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 170 graus com 190 nós. No 4462, está reautorizado a descida para 3.000 pés, o ajuste no 092. Zona 92, tráfego sua posição de 11 horas, 11 milhas, com rumo sul, mantendo o nível, correção, cruzando o nível 115 e descida para 105, é um Papa Alfa 34. Autorizado 1.000 pés, família Bravo. Liberada a restrição vertical no etapa, no 131. Está liberado, 131. 4, informe que o tráfego helicóptero próximo à duna está subindo para 1.000 pés. Oxané 6314, completa final, torre 118-95. 18-95, obrigado. Uno 967, decolada 04, controle 120, décima 8, bom voo. 308, boa tarde. Controle Salvador, gol no 967. Gol no 967, contato radar na decolagem, voa para o nível 360, após 2000, autorizado Leda. Perfeito, 360, após 2000, Leda, gol Uno 967. Vai para baixo. Chanel 6314, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus e no zero nós. Papatango Bravo que Luiz, que suba para 1.000 pés, corredor Axé, informe no farol da barra. Zona 92, tráfego superado, desça para 4.000 pés, o ajuste no 012. 6142, controle. É 6142, controle Salvador. Chanel 6142, caso receba o controle Salvador, chame o Centro Recife, 126, decimal 85. Gol 1967, formação de tráfego, sua posição de 2 horas, 17 milhas com rumo nordeste, mantendo 090, é um Caravan 208. Perfeito, gente, gol 1967. Tracajá 22, informação de tráfego, sua posição de 1 hora, 16 milhas rumo sul, cruzando 4.000 pés em subida para o 360, é um Boeing 737-800. Yankee Serra Serra, não há tráfego para lhe informar, frequência livre, tem um bom posto. Obrigado, bom trabalho. Papatango Vitor Alfa Alfa, chame agora o centro, correção, chame o controle Ilhéus na frequência 1201, serviço radar encerrado. 6314 no solo 07, libera via eco, solo no 21, decimal 1. 211, obrigado. Tran 3154, tráfego do centro de metria aqui, está matando o senhor perto. Afirmativo, sou o tráfego informado. Ok, obrigado. Azul 4462, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece no 02, informa o Robson 44, sem indicação de altimetria, próximo à duna, mantendo 1.000 pés. Da mídia Bravo, informo que ainda não recebo indicação de altimetria. Serra, Serra, não escuta? Juliette Vitor Charlie, reporta para ingresso, estou no set. Estabilizou, está 3154. 3154, completa final, torre 11895, tempo oposto. 1895, obrigado, boa. Vitor Charlie autorizado, ingresso na porta alinhada e pronto, capitão no 7. Patango, Vitor Alfa Alfa, na escuta do controle. Salvador, 3154, passou externo bastante travado. São 3154, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 8 nós. É, livre pouso, 10, podia confirmar o vento? 170 graus, 8 nós. Sim, livre pouso, 10, são 3154. Gol 1967, pode voar, Brito, tá presente? Gol 1967, chame Recife, frequência 1251 e alternado 13325, solicita o mesmo. Muito obrigado, boa tarde. Olha. É, ou por gentileza, retorne a frequência do solo para nova. Só a incrementação da cópia, por gentileza, 1211. Vou na proda rotatória, tá me devolvendo. Quatro, quatro, meia, dois, o tráfego à sua esquerda está mantendo um no mil pés no helicóptero Robinson 44. Gente, 62 tem um tráfego realmente. 4065, boa tarde. Por gentileza, mantém ponto de espera da 10 aguardando. Sou Charlie Hotel na Baetela, ingressando na reporta tarde. 3, 1, 5, 4, no solo 1, 3, libera via Fox, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, décima 1. Reporta o táxi autorizado, reporta para ingresso, Vitor Charlie Hotel. Juliette Vitor Charlie, decolado aos 1-3, controle 1-2-0, décima 8, aciona 5-0-3-5 no transponder. Ok, 5-0-3-5, agora é que aciona, ele vai chamar 1-9, 1-9-8? 1-2-0, décima 8. Ok, 1-2-0-8, muito obrigado, tenha um excelente fim de semana. Igualmente. Obrigado. Salvador, Azul 4462. Azul 4462, check trem, voo autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 99. Baixo travado, 4462. O Vitor Charlie, hotel autorizado, táxi, reporta na Papá para ingresso. Azul 4065, após passagem da aeronave da companhia na curta final, ali mantém pistão zero. Tango Bravo Kilo Whisky 7, mantém condições visuais, frequência livre, chame para o regresso, Salvador. Papa Tango, Papa Romeu, São Índia Bravo. São Índia Bravo, prossiga. Positivo, tá, já visual com animado, localizado a voz direto. Sente vento em Salvador, 190 graus com 9 nós, reporta no solo controlado, Tango Índia Bravo. Positivo, chama no solo controlado, Bravo. Ali, hotel autorizado ingresso, a porta alinhada e pronto, capteiro no 7. Quatro 462, solo 1-6, libera via Fox, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, obrigado. Salvador, tá 3-1-9-2. Azul 4065, livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus com 8 nós. 3192, continua a aproximação, aguardando pista livre, Embraer da Azul iniciando rolagem. 20. Check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-970 graus, 7 nós. 192, copiou? Afirmativo, copiado, pouso autorizado. Azul 4065, decolar 2-1-7, controle 1-2-0, décima 8, bom voo. Tô em Salvador, boa tarde, o Azul 4065. Boa tarde, Azul 4065, contato radar. Sobra nível 340, após 2000, autorizado Leda. Para 340, após 2000, direto Leda, Azul 4065. O senhor mantém a posição guardando a aeronave para pouso 110. Romeu, Juliette, Vitor Charlie, controle. Chega assim, ó, estimado de pouso em Brumado, Uno 928. 928, copiado. Confirme a proa ideal para destino? 270. Certo, autorizado, voar direto para o destino, Juliette Victor Charlie, subindo para uma centena. Opa, muito obrigado. Subindo na proa 270 para Brumado e ascensão a uma centena. Muito obrigado, senhor. Vitor Charlie Hotel, atentando as três turbulências do aeronave da TAM, pousou no 10, quando pronto, livre decolagem, pistão no 7, vento 190 graus, 10 nós. Três 192, no solo 19, libera via Fox, solo no 21, decimal 1. 21, 1, via Fox. Charlie Hotel, decolar 220, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208. Salvador, boa tarde, Papatango Vitor, Charlie Hotel na Coral. Boa tarde, Papatango Vitor, Charlie Hotel, contato radar, se for para uma centena, sai da Coral. Uma centena, Coral, Charlie Hotel. Tarde, gol 1097, achando identificação, chegada a Bonf, desça para 4000 pés, ajuste no 012. Azul 4065 vai cruzando 130 para o 347. Azul 4065, chama agora o centro Recife, frequência 1251 e alterna 1-33, decimal 25. Namastê com Recife, 1251, 1-33-25, Azul 4065, obrigado, bom dia. Turno 620, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 com ajuste no 02, informe na, no localizador. Passaremos. Siga, Romero Cabral. Siga, Romero Cabral, 510, o ajuste no 012, autorizado o cruzamento da final da 1-0 pelo marcador externo, Romero Cabral. Agora eu poderia confirmar a aeródromo de decolagem entre Serra Indiacuíndia e pouso no Serra Indiacuíndia? Serra Indiacuíndia já comprou a de chamando o ator? Sim, já copiado o aeronave que chamou o ator? Informe Delta Vitor Serra na escuta da torre. Para a cópia, chame 1-21-1. 21.10. Voo no 620, informa Robson 44, próximo ao marcador externo, 500 pés. Não irá interferir na sua aproximação. Dentro do tráfego, voo no 620. Estabilizou o voo no 620. Voo no 620, chame torre 118.95, tempo por. 2.95, 097, autorizado a final do procedimento, deixa para 2.000, informe no localizador. Autorizado o procedimento, 2.000, chama na localizadora no 097. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charles, chame agora o centro Recife, frequência 1.260 e alterna 1.28.8. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 1.70 graus, 9 nós. Livre pouso, gol no meio da 1.620. Boa tarde, Charlie Mike Papá, acione a identificação, vou na Prode Itape, desça para o nível 050. Voo 9075, mantém ponto de espera da 1.0, visual com a aeronave na final. Afirmo, visual. Tente após a passagem da mesma aeronave da companhia, linha mantém de 1.0. Tente após a passagem da aeronave da companhia, linha mantém 1.0, voo 9075. Copiado, Vitor Charles Delta. Tá frio. Tá curto. 524, Bruno, escuta. Pode ficar um pouco mais à frente, liberando o setor a retaguarda. Sim, grato. 220 no solo 33, libera via Fox, solo no 21, no decimal 1. 21 ou 21? 211. 211, no meio 20. Gol no 0975, livre decolagem de som no 0, vento 1970 graus com 9 nós. Livre decolagem no 0, gol 9. 524 no pronto. A linha mantém de som no 0. Gol 9075, decolar 235, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 graus. ILS, gol 1097. Gol 1097, completa final, torre 11895, tampo poço. Torre 1895, autorizado ILS, obrigado, até daqui a pouco, 1097. Charlie Mike Papá, autorizado final do procedimento, desce para 2000, ajuste 1012, informe no localizador. Entra, ajustado 1012, autorizado o procedimento ILS no 0 X-Ray, chama lá estabilizado Charlie Mike Papá. Patrão ligou 9075 da colada na Dael, passando 1700 na Cisco. Patrão ligou 9075, contato radar, subiu para o nível 240, está autorizado LEDA, gol 9075. Gente, presente, direita, LEDA, 9075, sendo som 240. Papatango, Victor Charlie Hotel, está agora 8 milhas para através de coral. Mantenha nível 105, serviço radar encerrado e chame Léo na frequência 1201. Torre Salvador, 1097. 1097, continua a aproximação, guarda uma autorização de pouso. Estou seguindo a aproximação na sua escuta da baixada e travado, passou interno. Gol 1097, livre pouso, pistão 0, vento 160 graus, 99. Livre pouso, pistão 0, 1097. Trip 5241, decolar 236, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. Boa tarde, acionei a identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, com ajuste no 0 no 2. Tony Salvador, boa tarde, o Trip 5241. Boa tarde, Trip 5241, contato radar, saída árvore, suba sem restrições para o nível 200. Ah, você tem restrições para o 200, não tem condições de cumprir a restrição de 15 milhas. Delta Vitor Serra, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, captura no 7. 097, solo 38, libera via Fox, solo no 21, decimal 1. Libera Fox, 21, decimal 1, no 0 na Santa. Positivo, 121, decimal 1. Obrigado. O Delta Vitor Sierra, após a decolagem, tem condições de curvar à esquerda de imediato para o cruzamento do campo, para eu seguir no corredor forte? No afirmativo? Então, vento 1970 graus 9 nós, tem livre decolagem pistão no 7, o Delta Vitor Sierra. Mantém o ponto de espera da 1-0, por gentileza. Mantém, 6-3-7. Delta Victor Sierra fora do solo, cruzando o campo. Delta Victor Sierra decolar 240, prossegue já com a proa do corredor forte, aguardando transferência de comunicações. Conhece os corredores? Afirmativo. Gente, aguardando transferência de comunicação. Ele, Mike Papá, na escuta? Salvador, boa tarde, o papá, papá, Charlie Mike Papá, estabilizado, ILS X-Ray 1-0. Charlie Mike Papá, ciente, confirma a intenção, pouso no 0, prossegue para o 1-7. Confirma o vento para o Charlie Mike Papá. 1-7-0 graus com 8 nós. Procede para 1-7, o Charlie Mike Papá. Ciente, reporta para o cancelamento do plano IFR, Charlie Mike Papá. Cancela da presente, o Charlie Mike Papá. O Delta Vitor Sierra, chame agora o controle 120.8, um bom voo. 120.8, grato, Delta Vitor Sierra. Charlie Mike Papá, plano IFR, cancelador 241, da presente autorizado. Esquerda, base pela direita, 97, reporta final. Esquerda, base pela direita, 97, chamada final, 97, Charlie Mike Papá. Oceaner 6327, autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 9 nós. Livre aliar e decolar na 10, Oceaner 6327. Papá, uniforme Delta Vitor Serra, centro da decolagem, suba para correção. Mantenha 1.000 pés ainda, o Delta Vitor Serra, aguarde para ascensão a 055. Mantendo 1.000 pés, aguardando a posição para ascensão a 055, Delta Vitor Serra. Papá, livre pouso, pistão no 7, o vento 1-7-0 graus, 9 nós. Gente, livre pouso na 1-7, o Charlie, mais papá. 6327, bom voo. 6327, boa tarde, Xanel 6327. Boa tarde, Xanel 6327, contato radar, após 2000, voe Leida, suba para 2470. Gente, solicita final 180, após 2000, voa Leida, Xanel 6327. Suba para o nível 180, aguarde autorização de nível final. Ciente, subindo 180, aguardando o nível final, 6327. Está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés e informe no localizador. Xanel 6327, autorizado o final 180. 03180, Xanel 6327, grato. Papai, informe Delta Vitor Serra, está livre a ascensão para o 055. Sente a ascensão para o 055, Delta Vitor Serra. Passando Bravo Kilo Whisky, mantenha no 1500 pés na proa de Paripe. O ajuste permanece no 0 no 2, informe ingressando no corredor intervalo. Passaria 2231, acione a identificação, vou direto posição ITAP e desça para o nível 050. O 223 não tem condição de iniciar a descida agora? Entendi. Dois quatro um, não informe sua razão de subida. Dois dois três um da passarela, informe razão de descida. E a 3 2 1. Autorizado ingresso de decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 9 nós. Autorizado ingresso de decolagem, dá 1-0, Xanel 6327. Qual Controle Oceané 6327, passa uma centena, possibilidade para o Ailhéus. Mantenha escuta, Oceané 6327, trip 5241, vetoração para evitar tráfego, curva à direita na proa 290. Forma um tráfego na sua posição de 12 horas, 32 milhas, cruzando o nível 150 e descendo para o 050, é um Alfa Tango 72. 966. A 3297, tráfego à sua frente, mantendo 1.500 pés, é um Charlie 150 nos corredores visuais. Ciente, 1.7. No limite da vetoração até cruzar o nível 150. Em caso de falha, após o 150, o seu voo direto conquista. Limite, cruzamento do nível 150. Caso de falha, voo direto após. A 6327, autorizado, direto Ilhéus. Direto Ilhéus, 6327. Luiz, que está autorizado a prova da rotatória. Tango Bravo que Luiz, que é autorizado direto rotatório. Três, dois, um, decolar 250, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6329. Boa tarde, Oceané 6321, contato radar na decolagem, só para o nível 320, sair da árvore. 320 na árvore, 6321. Passarei do 2231, desça para 2 mil pés, o ajuste na 012 está autorizado a final do procedimento. 66, livre decolagem, pistão no zero, vento 180 graus, 109. Livre decolagem, gol 1996. 3297. 3297, completa final do procedimento, torre 11895, tem um bom pouso. 3295, obrigado. Oceané 6327, chame o Centro Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 251, 3325, Oceané 6327. Obrigado e boa tarde. Boa. 3217, torre 118, decimal 95. E 5241, tráfego superado, reassuma a navegação agora na proa de conquista. Reassumei navegação na proa de conquista, 5241. Voo 1966, decolar 252, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado. T217, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 89. Livre o pouso na 10, 3217. Controle Gol 966. Controle Gol no 966, contato radar, se for para o nível 370, saída Puca. 370, subida Puca, Gol 966. Trip 5241, chama agora o Centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Autorizaria zipar direto pro Gol 966? Aguarde Gol no 966. Doutor? Presente. Telefo autorizado, Oceané 6321. Quando é Telefo 6321, obrigado. autorizado Zipar Gol no 966. Zipar no 966. Bravo, Kilo Whisky, chame Torre Salvador, frequência 118.95, Tambo Pouso. Kilo Whisky, autorizado, afinal, da 1-7. Aguarde a autorização de pouso. IP5627, alinhar e manter a 1-0. No solo 55, chame o solo, 1-2. Decimal 1. 2-1-1. O trip 5627 livre, a decolagem, 1-0. Vento 1-70 graus, 1-0-9. Livre decolagem, 5627. Área Azul 6918, acione a identificação, voe direto Duna, descida para 2.000 pés, o ajuste 9092, sem restrições na velocidade. Vai necessitar de apoio no solo, 6918. Informo que já foi solicitado o apoio Azul 6918. Né, 6321, chama agora o centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260-288, 6321. Salvador, boa tarde, 5627, decolou, cruzou no 1100 na Puca. Boa tarde, trip 5627, contato radar, suba para o nível 190, saída Puca. Ciente, 5627. Descida para 2.000 pés, sem restrições, o azul 69 da noite. 17. O vento é 170 graus, com uma dúzia de nós. O 1966, chama agora o centro Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 12545 e alternado? 12685. 12685, boa tarde. Boa. Trip 5446, identifique chegada a MAN, desça para o nível 050. Tem chegado ainda, o seu número 3 na aproximação, vai seguir aeronave com o passageiro passando mal. Aqui Delta Vitor Serra, mantendo 055. Delta Vitor Serra, em caso de falha de comunicações, no através da posição Conde, Aracaju na frequência 1203. Do 2231, passando Duna, completa final do procedimento, torre 118.95. 118.95, boa, até daqui a pouco, 2231. Boa. Ok, bravo, Kilo, isso que seu solo às 19 horas. Livre o backtrack para o pátio 4. 6918, está autorizado a final do procedimento. Tá, passeio 2231, 2.9 milhas para Duna. Ok, eu corrigindo para o exterior. 2231, continue na final da 10, o ajuste 10-12, e aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 2231. Zona, tráfego avistado, livre pouso, 10. O vento é 170 graus, com 07 nós. 2231. Autorizado pouso na 10, 2231. Boa tarde, Leandro, que livre.